Fomos escolhidos por Deus. Entenda o propósito da sua vida. Base bíblica, João 15, 16, João 17, 17, Malaquias 4, 2. Theo, você já se perguntou por que Deus permite certas coisas na nossa vida? Às vezes parece que o sofrimento ou a dor não tem explicação. Sim, Michele. Essa dúvida é muito humana. Muitas pessoas pensam assim quando enfrentam perdas, injustiças ou momentos difíceis. Exatamente. Mas a verdade é que o Senhor, em sua sabedoria eterna, tem um propósito em tudo. Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Já fazíamos parte dos pensamentos de Deus, como está escrito em João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Isso é profundo. Saber que fomos escolhidos por Deus antes de existirmos mostra o quanto Ele nos ama e tem planos específicos para cada um de nós. História da mulher do fluxo de sangue. Vamos lembrar de uma história que ilustra bem a fé e o propósito divino. Durante 12 anos, uma mulher sofreu com uma hemorragia. Ela tentou de tudo. Gastou tudo o que tinha com os médicos da época, mas nada resolveu. E foi então que, pela fé, ela decidiu tocar em Jesus, acreditando que seria curada. Isso mesmo. E quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, foi restaurada, não apenas fisicamente, mas também em dignidade e identidade. A fé dela abriu o caminho para o milagre. Que exemplo poderoso! Às vezes, tudo o que Deus espera de nós é esse passo de fé. Vivemos tempos de alerta. A palavra de Deus não apenas consola, mas também nos alerta. Em Malaquias 4:2, o Senhor promete cura para os que temem o seu nome. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. Isso mostra o quanto precisamos valorizar o chamado de Deus e permanecer firmes, mesmo em meio às dificuldades. Sim, Theo. Deus nos chama para uma vida de propósito e santidade. Não fomos criados por acaso. Cada um de nós tem um papel na sua vontade. Profundo. Profundo. Reflexão final. Então, Michele, o que podemos levar no coração dessa mensagem? Que devemos buscar a Deus de todo o coração. Somos escolhidos e chamados para viver com propósito, fé e santidade. Como diz em João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Que nunca nos esqueçamos disso. Fomos escolhidos por Deus e chamados para refletir o seu amor no mundo.